Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais um Histórias da Eurovisão. Hoje é sábado, estamos no dia 2 de julho de 2011 e a dar início a mais uma edição de Histórias da Eurovisão, mais uma vez com um barato excepcional, ou seja, apenas às 20 horas e não às 19h30, como está inicialmente previsto. Mesmo assim, cá estamos e para lhe trazer agora músicas da década de 1980. Como referi na passada semana, nós iríamos trazer-lhe músicas lançadas neste ano na Eurovisão, ou melhor, nesta década na Eurovisão, e queria tentar estabelecer convosco uma relação. Como sabem, a década de 80 foi uma década propícia à dance music, foi uma década propícia ao Italo Disco, à dance, ao desenvolvimento de novas tecnologias que, no fundo, permitissem uma maior intervenção de baterias e de outros instrumentos sintéticos. Que não, portanto, não instrumentos naturais, não seriam os próprios bateristas ou os próprios pianistas a fazerem as suas melodias, mas seriam sistemas automatizados a fazê-las. O que permitia, por exemplo, que o som de um piano tocasse mais rápido do que, por exemplo, aquilo que um pianista pode tocar, ou que um loop fosse repetido um número mais significativo de vezes do que aquelas que um pianista certamente iria conseguir tocar de forma igual. Pianista, por exemplo, não só pianista, outros instrumentistas, não é? Já na altura, o desenvolvimento dos órgãos eletrónicos permitia, por exemplo, um cada vez maior banco de sons em cada órgão, não é? Pois muito bem, e esses órgãos podiam então ser utilizados como loops. Isto, tecnologia que foi surgindo com os tempos, não que já existia. Mas enfim, bom, nós hoje vamos trazer aqui algumas músicas da Eurovisão. E porque elas hoje são mais dance music, vou fazer uma coisa diferente. Hoje vou trazer não duas, mas sim três músicas de cada vez. São seis na mesma, mas serão três de cada série. Vamos começar com três temas, dois desde 1986 e um outro de 1985. Bem, vamos começar por um grande exemplo de como a dance music influenciava a Eurovisão. Vamos começar com Sandra Keane e o tema J'aime la vie, de 1986. A música foi tão conhecida que chega ao ponto de nem ser diretamente associada à Eurovisão. À exceção, claro, de quem viveu esse momento e se recorda de que Sandra Keane ganhou então esse festival, essa 31ª edição. Mas, para quem não se recorda, ou para quem já não estará, ou para quem não nem sequer teve a oportunidade de assistir, quem ouve Sandra Keane sabe apenas que é uma música antiga, da década de 1980, essa mítica década. Mas não estará certamente associado à Eurovisão, não é? Mas é verdade, Sandra Keane lançou-se, no fundo, quase na Eurovisão. Já tinha uma carreira antes, mas lançou-se então na Eurovisão. E vamos aqui ouvir a J'aime la vie, a música então que ela cantou nesse ano. Depois fez muito sucesso com outros temas, mas esse foi talvez aquilo que mais, no fundo, que mais a marcou e que mais a catapultou para o sucesso e para o reconhecimento que, entretanto, hoje tem. Sandra Keane, então, com o tema J'aime la vie, de 1976, venceu pela Bélgica nesse ano. Vamos depois ficar com outra música de 1976, que logicamente não venceu, porque só podia vencer uma, mas Ryder cantou Runner in the Night. Mais uma música, então, também para dançar. E para dançar também uma outra música, eu há pouco disse que eram três de 84, aliás, duas de 86 e uma de 85, peço desculpa, mas não é, mas temos aqui uma outra ainda de 1986. A música é portuguesa e apesar de ser um pouco mais calma, também tem as suas influências da dance music. Aqui em Portugal não havia tanto, aqui em Portugal até era mais o rock, mas mesmo assim, para a Eurovisão, Portugal levou uma música bem popular, também com um bom ritmo. Faz lembrar, ao princípio, faz lembrar I'm Not a Love, uma música dos Stan CC, mas depois tem um ritmo totalmente diferente. A música então que vamos ouvir chama-se Não Sejas Mal Para Mim, foi a participação de Dora no ano de 1986, como disse. Uma música então bem mexida e que até contrariava um pouco aquilo que é habitual em Portugal. Nós levávamos músicas como Esta Balada Que Te Dou, de Armando Gama. Levávamos quanto muito outra música mais mexida, uma outra, como por exemplo o Adieu, Adieu, o Grande Amor do José Cid, mas ainda por exemplo no ano anterior, de 1985, nós levamos Penso em Ti, Eu Sei, a música da Adelaide Ferreira, que era uma balada. Mais tarde também levamos uma outra música, mais baladas. Dora participaria também mais tarde, no ano de 1989. Agora não estou recordado a música que venceu o Festival RTP da Canção no ano de 1987, mas, no geral, e se aperceberem as músicas que ficaram marcadas, em geral, são baladas. Desde 64 até agora, por exemplo, a Oração, a Desfolhada, a Luz da Paixão, a Cidade até Ser Dia, Chamar a Música. E adora. Adora com Não Sejas Mal Para Mim. Uma música que marcou numa década de dance music, precisamente, ou talvez precisamente por ter esse género, ou por ter influências desse género. É uma música bem dançável e que nós aqui vamos ouvir também. Naturalmente falo mais desta porque é de facto esta que mais conheço, é desta que mais estou contextualizado. De outros países não estou tão contextualizado, naturalmente, mas mesmo assim há aqui este nome de Sandro King que salta à vista e que no fundo nos apercebemos da influência que tinha na altura a dance music. Mas não é o único caso, nós vamos aqui conferir mais alguns, não tão evidentes, é um facto, mas vamos aqui conferir mais alguns de que como esta dance music teve a sua influência. Vamos também mais tarde conferir noutra edição a influência que a música dos anos 90 e também aí a Eurodance teve na Eurovisão. No fundo vamos aqui traçar uma espécie de prova, de percurso. Vamos tentar perceber até que ponto é que cada década, no fundo, teve a sua música, não é? E até que ponto é que a Eurovisão, sendo um festival tão diversificado, tão heterogéneo, até que ponto é que este festival se deixou influenciar, ou até que ponto é que os países foram tão influenciados por um género que acabaram por levá-lo também para a Eurovisão. É isso que vamos tentar observar nestas próximas duas edições, esta dedicada à década de 1980, a próxima, desde já lhe comunico, que será dedicada à década de 1990. Vamos então começar com Sandro Aquino, tema J'aime la vie, depois Runner in the Night com Ryder e por fim Não Sejas Mal Para Mim, a música de Dora. Todas as músicas participaram no Festival Eurovisão da Canção, 31º de 1986, sendo que a música da Bélgica, Sandro Aquino com J'aime la vie, foi a vencedora. E é ela a primeira desta noite. Je vois des gens couper le dos, comme si la vie marquait zéro. Moi j'ai 15 ans, je te dis wow, wow, j'aime la vie. La vie, la vie, la vie. Il faut y croire, j'ai moi aussi. told me once not to go. I guess I wasn't listening. I was blind to reason then. Thank you. agora sim, mais três temas de 1980, ou desta década. Vamos agora ficar com um tema de 1985 e dois de 1984. Recuando, portanto, no tempo. Numa altura em que também se diga que a influência da música de dança, do Italo Disco e da dança em geral, não era tão grande em 84, não era tão grande como em 86 ou em 87. Curiosamente, a partir de 87 registra-se uma queda, não da popularidade da dance music, mas uma queda da dance music na Eurovisão. Talvez porque os participantes perceberam, a exceção foi feita mesmo para Sandra Kim, talvez tenham percebido que não há, portanto, um género para a Eurovisão. E não, o facto de um género ser popular em termos europeus não quer dizer que vá vencer a Eurovisão. Recordo-me, por exemplo, de um tema da Finlândia, em 2006, o Hard Rock Aleluia venceu pela surpresa. Em 2007 levaram Anna Pakarinen, uma cantora que aliás entrou em grande com Love is Like a Song, mas ela que participou então no ano de 2007 também com música mais para o rock e já não venceu, nem sequer ficou em segundo lugar. Portanto, não há nenhum estilo para a Eurovisão, mas vamos tentar perceber até que ponto é que um estilo só conseguiu marcar a diferença neste festival tão incorruptível, tão heterogéneo, e sempre heterogéneo. São muitos países a participar e há sempre estas diversidades, pelo menos até aqui tenha acontecido. Mas vamos tentar ainda assim perceber até que ponto é que um género conseguiu marcar a diferença, só porque na Europa em si marcou de facto a diferença. E hoje nós temos aqui alguns exemplos. A dance music creio que talvez tenha sido o caso mais flagrante. Na Eurovisão, mesmo na década do rock, não se levou muito rock para a Eurovisão. Vamos tentar perceber, mesmo assim, até que ponto é que esta década de 80 foi influenciada na Eurovisão, pelo que se ouvia em tantos países do mundo, na altura ainda com a União Soviética e a Jugoslávia formadas. Vamos então ficar com três temas da década de 1985, 1 e 2 de 84. Sonia Elume, o tema Ela Kum Elama, a música então que representou a Finlândia no ano de 1985. Ainda para ouvir também Sophie Carli, o tema 100% d'amour, representou o Luxemburgo no ano de 1984. No ano de 1984 também, a República da Irlanda fez-se representar com Linda Martin e o tema Terminal 3. Este Terminal 3 fez algum sucesso também na Irlanda, ainda que não muito, mas algum. Mas esta música, no fundo, também dá para dançar, não é? E é com estes três temas que eu me despeço, desejando-lhe a continuação de uma ótima noite na companhia da sua rádio Interweb. Já a seguir chega mais uma edição, ou melhor, daqui a pouco chega mais uma edição de Flutuar, ou melhor, chega a estreia de Flutuar com a locutora Lúcia. Eu despeço-me, entretanto, desejando-lhe a continuação de uma ótima noite na companhia da sua estação da rádio Interweb. Fique bem, até para a semana. Yeah. quite some time. Fly to me on the wings of all you meant to be. Memories are the dreams that all tomorrow can be for you and me. Terminal 3, quite some time. Long distance USA, long distance USA.